nasce no compasso. Da terra com o espaço. O cientista fala que viemos do macaco, eu não abraço. Mas quem sou eu? Não muda a história. Da pedra saiu fogo e a voz sou pra vitrola. Simbola, rala, rala, assim dizia o Zuga Uga. Dança ula, chama chuva pra limpar pele cascuda. Ala baga baga, só pro céu o dia inteiro. Hoje é diferente, toma banho de chuveiro. Aquecedor solar e até ducha tira estresse. Made in China, jacuzzi, Lorenzetti. Na era internet, revolução e bom som. Imagina nesse século a família Flintstone. Não entendendo nada, com certeza ficaria no futuro informático da tecnologia. A mil batendo pino, confuso em choque. Querendo mais depressa retornar para Bredock. Os carros acelerados a milhão tipo The Flash. Voando só no gás, a escolha é tudo flex. Mundo digital, no botão é só um clique. DVD, LCD, computadores, home teacher. Filmando, apreciando a nova embalagem. Na cápsula escrito assim: boa viagem. Que o miragem da Enterprise alucinou, perdeu o foco. Capote nas estrelas sem controle remoto. Esquece de dar pause e a milhares vai no play. Tá tão evoluído que agradece o chinês. Elogia a invenção, grilado frenético. Com zóio de tandera querendo parar o cérebro. Tipo cibernético queimando tic-teco. Em curto circuito enérgico elétrico. O que pegou sempre foi pedra da pré-moderna. E ainda invernados tipo Capitão Caverna. O gringo grita eureka porque ele descobriu. Davi usava fundo, hoje nos morro tem fuzil. Que pegou sempre foi pedra da pré-moderna. E ainda invernados tipo Capitão Caverna. Revolução tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. Revolução tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. Cartões magnéticos, caixas eletrônicos. Zeppelin é museu, hoje tem jatos supersônicos. Playboy no dia a dia, viaja pra Paris. Em bandes luxuosos e não em 14 bis. Madame se estressa sem razão, fica nervosa. Porque seu celular tem quase 100 de memória. Eu ao contrário, eu analiso. Vai vendo, nem entendo como tem mil utilidades. Um bagulho tão pequeno. Rádio, filmador, aplicativos e Bluetooth. Navegação, internet, WhatsApp, Facebook. Tem até televisor. Maluco, que chique. E uma lista telefônica guardada em um chip. Tira sono, arrebite. Calmante pra xilique. Colírio pra marola, se pegar conjuntivite. Quase me deu tique ao conhecer Hollywood. Em imagem, teleplasma, acesse no YouTube. Maluco, olha só, no tempo viajei. Do cinema ao cassete, MP3 e Blu-ray. É coisa de chinês, japonês, milenar. O mundão está tipo o filme Star Wars. Tá tudo diferente, a Skynet dá pra ver. Cigarrilha é passado, fazer fumaça na guilê. Tá tudo diferente, a Skynet dá pra ver. Cigarrilha é passado. Revolução tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. Revolução tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. Risca, crisca, sai faísca, foi assim que começou. E no decorrer do tempo tudo se modificou. Pra dona Uga antigamente nem escova existia. Hoje em dia é estética, progressiva e chapinha. Problema em relação, viado e sex shop. Papel enrugada, enche a cara de botox. Tá tudo modernizado, tic-tac deu a hora. Bulova e Rolex, o cuco é história. É notória evolução, que fico até grog. É tanta inovação, que estou tipo hipnose. Ataque molotov, que apenas ok-tok. Trajado em armadura, municionado igual cyborg. Nas ruas é android, se faz de Megatron. Querendo destruir os manos prime da função. Na nova geração estamos pique e autobolt. Criador de cotovelo, deixa os bico a mil volts. Irado, grilado, quando vê os preto louco. As tonelada bate o som, se der ouvido, chapa o coco. Os mano fecha junto nas quebradas e nos bairros. Revolução, estou dentro, opa. E pendrive, estão evoluindo, eu não vou ficar parado. Meu nome é correria, japonês, é tacado. Moiado, embaçado, tolado, brisado, avançado. Vagonhoso, amigo, um abraço. Revolução, tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. Revolução tô dentro, só filmando os lançamentos. Me atualizando para não parar no tempo. Revolução que pega, te leva e te agrega. Mas esse acompanha para não ficar a cega. É etc e fruto negro, rapá. Da zona sul pra zona norte, máximo respeito, meus parceiros. E a batalha do...